Cristo vive em mim, amém? Ah, essa frase, ela é muito, muito grande em termos de conteúdo. Porque ainda que Cristo viva em nós, nós não deixamos de viver. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei a resposta. Você tem luta contigo mesmo? Tu percebe que, mesmo que você tenha andado com Deus, mas a gente gera problemas para nós mesmos. Às vezes é problemas mentais, outras vezes é problemas de conduta, e quando vem a gente gerou. Então, ainda que Cristo viva em nós, tem uma porção do nosso eu que sempre de novo quer governar. Tu luta com isso ou não? Entre o agir de Deus e um agir nosso próprio. Claro que todos lutamos, mas é claro que precisamos aprender mais ter vitória sobre o nosso eu. Concorda comigo, meu irmão? Eu vou falar de um assunto hoje à noite. Um assunto com o qual todos nós lutamos. Uns acho que mais, outros um pouco menos, mas todos têm suas lutas. Eu vou ler uma parte da Bíblia. E você já vai perceber para que rumo vai o assunto dessa noite. Vamos lá? Veja comigo no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 9, 10, 11 e 12. Veja aí. Lucas foi um médico, um homem que se converteu a Jesus. Não está escrito na Bíblia, mas dizem que ele estudou medicina em Atenas. Era a cidade onde moravam e estudavam os sábios antigos, né? Filósofos. Primeira escola de medicina foi lá. Veja aí o que diz o doutor Lucas. 18:9. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, muito religioso, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito em sinal de arrependimento, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este último desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o primeiro, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Do que vamos falar hoje à noite? Uma palavrinha só. Começa com o e termina com o. Orgulho. Você sofre com isso? Ah, não, pastor, eu não tenho nenhum problema com orgulho. Não, eu devo dizer que você tem, eu tenho. Não há quem não tenha, inclusive crentes. Porque, como eu disse, nós ainda lutamos com um monte, muitos sentimentos que não são sentimentos de Deus. São sentimentos até, às vezes, do diabo, que aquilo vai gerando, vai crescendo. O que é o orgulho? Não é um sentimento de superioridade em relação a outros? Não é isso o orgulho? Não tem dois homens aqui orando num lugar, numa casa de Deus, e um fariseu, que era o grupo mais extremista religioso dos dias de Jesus, o grupo mais conservador. aquele homem dizia: graças te dou a Deus, que eu não sou como esse resto que anda por aí, e que eu não sou como aquele lá. Ainda apontou o cara. Ele orava de si para si mesmo. Na verdade, esse homem não orava para Deus, ele orava para si. E ele se considerava tão justo, e até podia ser realmente um homem muito correto, mas não o suficiente para querer dizer para Deus que ele era corretíssimo e que o outro era injusto. E Deus, o Senhor não precisa se preocupar comigo. Deus, eu não preciso da tua bondade, eu não preciso da tua graça. Ah, Deus, dá a tua graça para aquele outro lá do fundo, aquele é muito errado. Eu já estou tudo bem comigo. O Senhor pergunta ao final, quem é que foi para casa perdoado? O orgulhoso. Muitos de vocês já viram, ouviram falar do Dr. Billy Graham, o maior evangelista, eu diria, dos últimos 100 anos. Ele está vivo ainda, bem idoso. Esse homem levou a Cristo milhares, acho que milhões de pessoas. Anos atrás, quando a União Soviética ainda existia, chamava cortina de ferro, não podia se pregar o evangelho lá. Quem entrava lá era preso, era maltratado, era torturado, morria. Mandavam lá para a região da Sibéria, o cara morria congelado na Sibéria. O doutor Billy Graham foi pregar e fez uma campanha evangelística no centro de Moscou. Olha a grandeza, o reconhecimento que esse homem tinha, até num país onde era proibido pregar o evangelho, ele pregou o evangelho, publicamente. Esse homem disse o seguinte: o pior de todos os orgulhos, o pior é o orgulho espiritual. Porque veja, se você é uma pessoa bem-sucedida, de repente você tem orgulho disso. Olha, o orgulho, eu quero fazer uma diferença de satisfação e alegria. Não é que você não pode. Ou se existe um santo orgulho, mas satisfação, você faz uma coisa, deu certo, foi bem feito, tudo ótimo, você fica satisfeito com aquilo. Você tem a sua profissão e está tudo indo bem, você está satisfeito. Sua família está bem, você está satisfeito. Isto está correto. Mas o orgulho é sempre dizer: eu consegui, com as minhas forças. Afinal, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso. Isso é orgulho. Eu dei certo na vida, aquele infeliz lá só vai errado. Pois tem o orgulho financeiro, o orgulho social, o orgulho racial. Ai, como tem? De repente alguém tem um sobrenome famoso. Ah, o meu sobrenome é mais do que aqueles outros sobrenomes super populares. Irmãos, isso é corrente. Cor de pele. Ah, a minha pele é melhor que a do outro. E tem uma série de orgulhos. Mas o orgulho espiritual, irmãos, sabe por que ele é perigoso? Porque a pessoa está cometendo um suicídio. Ela está matando a si própria, matando a sua alma. E o pior, às vezes está matando a alma dos outros também. O orgulho espiritual, ele começa a dizer para Deus o que Deus tem que fazer. E começa a se comparar: eu não sou isso, Deus, eu não sou aquilo, não sou aquilo, não sou aquilo. Pois, esse orgulho sempre nos coloca numa posição errada. Sempre, em vez de você estar no lugar de ser abençoado, você está no lugar de ser amaldiçoado. O orgulho, em vez de aproximar pessoas, claro que não vai, sempre afasta pessoas. Pode afastar casais, pode afastar pais e filhos, pode afastar irmãos da igreja. O orgulho, porque outra pessoa, alguém diz: ah, o fulano está sempre de nariz empinado. Às vezes é uma expressão corporal que pode refletir algo do coração, nem sempre, mas pode. A pessoa diz: ó, o fulano está quebrado na vida, deu tudo errado, mas não desce do salto. São expressões que se falam, não são? A pessoa, quando tinha que levar um padrão de vida simples, a coisa não está legal. Aparenta sempre alto nível. Um dia eu conversei com uma pessoa rica. E ela me disse assim: pastor, o momento não está muito bom para mim, mas eu tenho que aparentar que tudo está bem. que é isso? Não é orgulho? Claro, você não precisa sair contando para todo mundo, bah, eu não estou bem, está tudo errado na minha vida. Não estou dizendo isso. Porque, sobretudo, questão de orgulho ou humildade é algo dentro do seu coração. Orgulho, às vezes, é visível, às vezes é invisível, porque às vezes está lá só dentro. Você se acha grande. Sabe o que a Bíblia pergunta? O que é que tu tens que do céu não te foi dado? O que é que tu tens que do céu não te foi dado? A começar pela tua vida, tua existência, tua saúde. E assim nós podíamos continuar nominando. O que é que tu tens que do céu não te foi dado? Pois bem, a palavra de Deus também que toda boa dádiva e todo dom perfeito, todo presente, vem do Pai das luzes. Tiago 1,17. Tudo o que tu tens. Mas pastor, eu trabalhei. Eu sei, e tem que trabalhar mesmo. Eu me esforcei, muito bem. Estás no caminho certo. Eu estudei, muito bem. Mas, no fundo, não vem tudo isso do Senhor? Essa capacidade para realizar não veio do Senhor? O ânimo, a alegria, a determinação não veio do Senhor? Sim, veio do Senhor. Pois, como se revela o orgulho na prática? Nós vamos estudar nas células esse mês esse assunto. Por isso, hoje eu estou dando uma introdução a ele. Você quer saber se você é orgulhoso? Porque assim como a história do filho que saiu de casa, gastou o dinheiro todo, até com meretrizes, e um dia, na pior situação da vida, se arrependeu e voltou para casa, e o pai fez uma festa, viram ali? E aí o filho mais velho, um rapaz sempre corretíssimo, certinho. Filho mais velho ouve aquela fumaceira de churrasco em casa, ouve música, ouve danças, e pergunta para os empregados, ei, o que está acontecendo aí? Não tem, o pai não está de aniversário, a mãe não está de aniversário. O que está acontecendo? Só eu sou filho em casa. O que está acontecendo aí? Olha, vou dizer uma coisa. Sabe aquele teu irmão? Dá para ouvir em cima? Aquele teu irmão. O empregado contando para o filho do patrão. Sabe que ele gastou tudo. Prostituição. Bebedeira. Torrou a grana toda. Não tem mais herança. Aquele pilantra. Voltou para casa. E o teu pai está dando essa festa aí para ele. O quê? O meu pai fez isso para aquele filho dele? A Bíblia não registrou tudo. Devia ter coisa muito feia mais dita ainda. Ainda bem. Ele gastou tudo, desperdiçou tudo. O filho foi chegando, bem arredio. Não queria nem chegar em casa, né? Eu não boto os pés na minha casa enquanto esse teu filho está aí. Nem era mais irmão, né? Mas aí o pai, lá muito conciliador, filho, vem cá, filho, o que é isso? Afinal, esse teu irmão estava na miséria, que bom que ele voltou para cá. Pai, eu não entro aí. Afinal, pai, vou dizer mais uma coisa. Hoje vou despejar tudo, tá, pai? Tu nunca me deu um cabrito, pai. E começou a apontar os dedos, né? Eu fiz tudo certinho, pai. Trabalho de sol a sol aqui na nossa fazenda. Pai, tu não me deu um cabrito. Agora, para esse aí, tu mata um boi gordo. Um cabrito deve dar 10, 12 quilos de carne. Um boi dá 400 quilos de carne. 500. E se é os boizão da Expo Inter, pode dar 1.000 quilos de carne. Pai, tu não me deu um cabrito? Pai? E começou a largar o verbo. O que é isso? Se não orgulho da sua própria perfeição. Nós não estamos aqui dizendo, vamos fazer as coisas erradas. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que quando o errante volta, nós temos que ter compaixão com ele. Não dizer, Deus, o Senhor está dando mais para ele do que para mim. Olha o que ele fez, Deus. Isso é orgulho espiritual. Aquele homem que orava ali, eu, Deus, eu sou bom. Aquele lá não presta. Ou o filho mais velho aqui dessa parábola, Deus, tu nunca me deu um cabrito. Para ele tu dá um churrascão. Isso é orgulho espiritual. E aí a gente começa a ver que o orgulho espiritual bloqueia a entrada de outros no reino de Deus. Vem cá, alguém de nós tem uma franquia do reino de Deus na nossa mão? Franquia é mais ou menos que abrir uma loja que tem um nome famoso, tu tem que te ajustar no padrão. Será que Deus deu uma concessão particular para nós gerenciar as coisas dele? Ainda que Deus nos colocou como gerentes da graça. Às vezes gerentes do juízo também. Mas, quando alguém vem quebrantado, posso eu bloquear a presença dessa pessoa por causa da minha justiça própria? Vejam, quando Billy Graham disse isso, que a soberba espiritual é a mais repugnante de todas as formas de orgulho, realmente é a mais, porque sabe por quê? É feita em nome de Deus. É feita em nome de Deus. As outras, ah, o cara aí é dá super rico e aí ele quer então esnobar, ele quer se orgulhar. Tá bom, não conhece Deus. Uma outra pessoa aí, de repente, nasceu numa família nobre e ela tem vantagens por causa do seu sobrenome e tudo dá certo por causa ela vai na sombra do vô, do bisavô, do pai e todos os caminhos se abrem e ela se orgulha do seu sobrenome. Mas, irmãos, sabe o que o apóstolo Paulo um dia disse lá no capítulo 3 de Filipenses? Tinha um pessoal se orgulhando na igreja. Tinha gente que dizendo, olha, eu sim, eu sou da raça tal. Porque tinha muita gente chegando na igreja que era dos gentios. E os judeus tiveram muita dificuldade de permitir que esses invasores da igreja entrassem na igreja. Pois o apóstolo Paulo disse assim, vejam. Olha, se alguém pode confiar na carne, se alguém pode se gloriar de si mesmo, sou eu. Porque eu fui circuncidado no oitavo dia, era a lei. No oitavo dia o menino tinha que ser circuncidado. Meus pais fizeram isso comigo, ele diz. Eu sou da linhagem de Israel, eu sou da tribo de Benjamim, da tribo do primeiro rei de Israel. Eu sou um hebreu dos hebreus, eu sou puro sangue. E quanto à lei, eu era um fariseu, a seita, o grupo mais rigoroso, que mais guardava as leis, eram os fariseus. Ele diz mais, ele diz assim, quanto ao zelo, era um homem zeloso, tão zeloso que eu perseguia a igreja. Mas, quanto à justiça que há na lei, eu era um homem irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei refúgio. Você já pensou a gente querer se agarrar nas justiças próprias? Te agarrar no teu sobrenome? Te agarrar nas tuas bondades? Pode ser que você seja o melhor homem, a melhor mulher que existe na igreja. Em termos de conduta, de seriedade, você pode e deve ser. Mas nunca tu poderá te agarrar nisso para querer argumentar algo com Deus. Jamais. Porque se nós fizermos isso, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos, Jesus, agora, a obra da cruz, o Senhor não precisa mais. Para mim, não precisa, só para os pecadores. Porque eu já cheguei a um nível tal que não preciso mais que o sangue da cruz me perdoe meus pecados. Eu já estou acima. Anos atrás, se dizia, o fulano está acima da carne seca. Não diziam? Os mais velhos aí sabem, os mais novos que não sabem. Eu nunca me esqueço um dia que eu encontrei um homem meio estranho. Para dizer meio mais meio. E ele chegou na igreja. E como ele chegou cedo, e eu cheguei cedo também, a igreja já estava aberta, e só estava ele lá. Como faço? Fui me aproximar e puxar uma conversa. E perguntei para ele quem ele era, aquelas preliminares para a gente começar uma amizade com alguém. E lá pelas tantas eu pergunto, tu é casado? Para saber quem era. eu já superei isso aí. Eu estou no outro nível. E ele começou a me dizer que ele então fazia viagens pelas galáxias. Não, o homem viaja longe. Ele não é de fazer uma viagemzinha a São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Brasília. Não, ele viajava longe. Eu já superei isso aí, as minhas viagens. Eu faço viagens pelas galáxias. Como é que se chama essa? Viagens astrais. Eu vou e frequento outros mundos. Pobre de mim, eu fiquei aqui. Misericórdia, Jesus, agora não sei se é comigo ou com ele. Mas, irmãos, esse indivíduo se coloca numa posição tal que ele diz a vocês, humanos mortais, vocês ainda estão nesse plano aqui, eu já estou no outro plano. Isso nada mais é. Desculpe a palavra, mas um orgulho besta. Um orgulho animalesco. Tiago fala isso lá na carta dele, aqui no final das Escrituras. Pois quer ver se você... Vou fazer um testezinho para nós. As mulheres, atenção, vamos começar por vocês. Querem começar por eles? Ambos vão fazer testes. Mas se alguém toca num filho de vocês, vocês viram uma onça feroz, como se estivesse cuidando dos seus filhotes e os filhotes sendo ameaçados. Se alguém diz a vocês, irmãs, que vocês educaram mal o menino ou a menina, porque afinal de educação, todas vocês sabem tudo. Alô? Também vale para os pais, é claro, mas eu acho que a mãe ela é mais reage mais rápido se alguém toca nos seus filhos. Pode ser que esse alguém está só querendo te ferir mesmo, te machucar. Não é verdade o que está dizendo. Mas pode ser que até um pouquinho de verdade exista naquela crítica. Mas quando nós somos tomados pelo orgulho, nós não conseguimos mais diferenciar se há ou não há verdade. Nós já patrolamos tudo. Eu já dei esse exemplo e vou dar de novo para um homem. Quer ver o orgulho dele? Todos os homens aqui, todos os homens que dirigem, são... Quem é o melhor cara da Fórmula 1 agora aí? Quem é que está em alta? Ah, vamos voltar no falecido Senna. Né? Vamos voltar, é o super piloto. Todos os homens se acham Ayrton Senna no volante. Todos. E se alguém passa por ti, de repente tu não foi muito feliz numa manobra, realmente não foi? E se alguém passa por ti e faz assim, olhem para mim agora, os homens. Ah, não, agora eu te pego. Vou acelerar atrás de ti, vou grudar ali o meu carro na traseira do teu. E vou te pressionar, e vou buzinar, e vou dar luz. Tu nem conhecia esse teu lado? Não é isto, orgulho. E aí, pior, aí o cara sai para o lado, ele fica apavorado com a tua pressão e a tua raiva, ele sai para o lado e tu passa atrás do teu carro. Igreja do Mover. Meu Jesus, misericórdia! Aquele decalquezinho, né? Ou ainda falta estar escrito ali, Deus é amor. Deus é fiel. Nós vimos um cara aprontar uma ontem, dizia... Deus é bom, no trânsito. Pior, ontem passando num lugar, era em frente a um lugar de pecado, em frente a um motel, e saiu um carro, e casualmente eu olho para o carro. E atrás do carro tinha um peixinho. Já é outro assunto, mas misericórdia. Misericórdia, pelo menos arranca aquele troço lá para não fazer um mau testemunho. Pois quando a gente é disciplinado por alguém, ou chama atenção, puxãozinho de orelha, de repente a gente já se acha injustiçado e a gente, por causa do interesse egoísta, feriram o nosso ego. E aí a gente quer ficar bravo e alguns até querem briga. Ah, quando mexem com o nosso ego, porque a gente sempre se acha bom em tudo, né? É, sabe o que o apóstolo Paulo disse? Não pensem além do que convém a vosso respeito. Não pensa demais de ti. Não é para pensar de menos também. Isso também é pecado. Pensar demais para cima, pensar demais para baixo. Ambos são ações pecaminosas. Pois quando você é disciplinado, confrontado ou até contrariado, muitos se emburram. O coração incha. Mas mais do que o coração, os lábios incham também. Para não dizer os beiços. Né? Aí a gente parece aquele lábio de uma tribo indígena lá do norte do país, imenso. Conhece que eles colocam uma tábua por dentro? Pois é, irmãos. O pior disso tudo, que quando a gente fica orgulhoso, porque alguém nos chamou a atenção, ainda que seja até no trânsito. Sabe o que é o pior? É que o coração endurece e se fecha. Muitas vezes acontece isso no casal. A esposa diz para o marido, querido, não foi legal o que tu fez. Ou com nossos filhos, ou tinha que tomar uma atitude, tu tomou uma atitude desproporcional. E o maridão já, quem educa os filhos sou eu. Deixa comigo, eu sei o que eu faço. E ela diz, tá bom. Ela dá um passo para trás, porque o cara gritou de tal maneira. Isso é orgulho. Ela veio com jeito falar e ele sentiu. Pode ser que realmente se excedeu. E o pior, sabe como é que o orgulho pode parar ali ou pode continuar? Pô, cai a ficha, ele diz, querida, me perdoa, errei contigo. Sei que errei com nosso filho, nossa filha. Me perdoa. Ou pode continuar o orgulho. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E o cara já sabe lá no fundo que está errado. Mas ele continua insistindo que está certo. Orgulho aparece, irmãos. Quem diria que o santo filho mais velho da parábola do filho pródigo tinha aquilo no coração? Quem diria? Sabem, às vezes nós não nos conhecemos o suficiente. Porque às vezes nós nunca tivemos uma situação, porque situações novas geram sentimentos novos, bons e maus. Pode ser que tu é uma pessoa tranquila, pega em termos de, você nunca teve problema com ciúme ou inveja, e de repente a pessoa bem próxima a você, amigo, colega de trabalho, começa a crescer dentro do trabalho e você diz, tá, e eu? Estou aqui nessa empresa, estou aqui nessa firma há tantos e tantos anos, o patrão não me enxerga. E aquele é promovido, e promovido de novo, e eu? Você não tinha um problema direto com o seu colega, mas de repente começa a brotar no seu coração um sentimento esquisito que você nem sabia que isso existia dentro de ti. Você vai deixar isso crescer ou você vai abafar isso? Mesma coisa. Com essa questão de orgulho. E quando não se sabe administrar o sucesso, ali pode parecer um sinal de orgulho. É, você vai muito bem, você é o melhor, você é o maior, e você passa em todos os concursos. Você faz as coisas e dá certo, e realmente isso é muito bom. Você pode passar em todos os concursos, até diria, deve passar. Você deve ser o melhor funcionário, deve ser aquele que Deus está te levantando lá dentro onde você trabalha. Mas sempre saber atribuir a glória para Deus. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de poder crescer, de poder trabalhar bem, de poder estudar, me esforçar. Mas eu quero dar essa glória. Estou satisfeito comigo mesmo, Senhor. Isso não é pecado, tá, irmãos? Ter satisfação consigo mesmo não é pecado. Quando um filho seu vai bem em algo, você está satisfeito. Isso não é pecado. Não vamos botar tudo no mesmo pacote, porque não está no mesmo pacote. Você está feliz com aquela situação nova, de prosperidade, de sucesso. O problema é se no teu coração você se auto-exalta. Esse é o grande problema que vem sobre nós. Saber administrar o sucesso? Porque alguém pode dizer, bom pastor, se então só os bem-sucedidos têm problema de orgulho? Não. Se uma pessoa muito pobre, ela faz de tudo para esconder a sua pobreza, para que ninguém saiba que ela é pobre. Não é isso orgulho? Não é isso orgulho? Pessoa, está lá no seu trabalho, você tá, usa o uniforme da firma, ninguém sabe bem o teu nível social, mas você mora numa casa média, ou bem simples. E alguém te pergunta, onde é que tu mora? Tu mente o endereço. Eu moro no Jardim do Lago. Ô, gurizão, hein? É isso aí, tem uns irmãos aí que moram lá. Graças a Deus, bênção. Mas, na verdade, tu não mora lá. Tu mora num lugar onde as pessoas mais simples da cidade estão morando, mas tu tem vergonha de dizer que mora no teu endereço. Não é isto orgulho? Ou você tem um sapato velho, furado. E aí você diz, com esse eu não vou para a igreja. Mas de jeito nenhum. Qual o problema vir para a igreja com o sapato furado? O problema não é no sapato, o problema é aqui. Pessoal, hoje em dia nem usa mais sapato furado, acho, né? Eu usei muito sapato furado. Quem usou sapato furado aqui? Uns quantos, né? É isso aí, mas não é feio, não. Feio é ter um coração sujo, com orgulho. Isso é feio. Ou a pessoa ganha um sapato. Alguém viu que não está legal o teu sapato? E, pô, vou dar um sapato para esse irmãozinho. Mas como é presente, não sabia o teu número. E tu calça 42 e veio o sapato 40. E tu não quer dizer para a pessoa, né? E aí o pezão 42 entra tinindo no sapato 40. E você está aqui, ó, sorrindo. Vai ali, pisando em ovos, mas sorrindo. Irmão, isso é orgulho. Eu não vou lá pedir um favor para a pessoa que me deu, ou me dá notinha para poder trocar. Eu não vou fazer isso, porque afinal isso é feio. Não é feio, irmãos. Tem um ditado que é maldoso, mas que diziam que pé de pobre não tem número. É maldoso isso, não é? Eu sei que tem muita gente que tem que usar o que tem e que ganhou. Mas, irmãos, querer esconder a realidade, seja qual for ela, a nossa realidade, esconder por orgulho é pecado. Esconder para não tornar público uma fraqueza nossa ou só revelar para uma pessoa de confiança, isso é bem outra coisa. É disso que nós estamos falando. O orgulho se revela, irmãos, quando nós negamos pedir perdão para alguém. Ah, esse negócio pega. Eu vou começar falando dos casais. Quantos, homem ou mulher, não pedem perdão? Eu já atendi inúmeros homens, inúmeras mulheres, eu e a Tânia atendendo, e às vezes um dos dois diz, ele nunca me pediu perdão. Ou ela nunca me pediu perdão. Você sabe que em todo casamento, um dos dois tem facilidade em pedir e o outro tem dificuldade em pedir perdão. Todo casamento tem. Estou falando de todos nós aqui. Você sabia? Vocês devem estar loucos para saber como é que eu sou. Se eu sou fácil, se eu sou difícil de pedir, né? Mas eu não digo, eu sou orgulhoso. Mas todos nós... Ou nos relacionamentos de igreja, de irmãos, de repente, às vezes, nos machucamos, gente. Alguém pensa, a igreja é o lugar em que todo mundo é feliz para sempre, tudo é tranquilo. Não é tranquilo, às vezes dá uns negócios ruins entre nós. Por causa das nossas fraquezas. Os visitantes, você nunca viu tanta franqueza, né? É visitante? É, né? Quem era visitante mais, eu não pude ver todos. É muita franqueza nessa igreja, né? Mas se tu veio pensando que aqui tudo era perfeito, não vai achar esse lugar em lugar nenhum do mundo. Mas uma coisa, nós estamos aprendendo a vencer o orgulho. É um processo que dura quanto tempo? A vida inteira. A vida inteira. Tem gente que às vezes esconde que está doente. Você sabia? Às vezes a pessoa está com uma doença, seja uma simples gripe ou seja um câncer. Eu não posso dizer para ninguém. Afinal, agora vão perguntar, onde é que está a minha fé? Onde é que está o meu Deus? Você não precisa querer defender Deus, viu, irmão? Não precisa querer, Deus sabe se defender sozinho. Não precisa esconder essas coisas. Nossos corpos adoecem. Que bom se nunca adoecesse. Não precisa esconder. Ah, mas eu sempre orei pelos outros. Eles eram curados. Deus já me usou para fazer milagres. Amém. Acho que Deus já usou muitos irmãos aqui para isso. Mas pode haver um dia que nós precisamos de oração. Ou se eu faço um convite para você vir aqui à frente. E aí você... Não, eu não vou lá na frente. O que vão pensar de mim? Que eu sou o pior pecador da igreja. Irmãos... Esse aqui não é um lugar de julgamentos. Isso aqui não é um tribunal, isso é uma igreja. É um lugar em que as pessoas vêm pedir ajuda para Deus, e às vezes vêm pedir ajuda a qualquer um de nós. Aqui na frente tem um pastor, não é um juiz. O juiz tem o lugar dele trabalhar. O pastor tem o lugar dele trabalhar. Ainda que temos que, às vezes, julgar situações pela palavra de Deus, sim. Mas onde tem uma pessoa quebrantada, uma pessoa que quer começar de novo, uma pessoa que pede uma chance a Deus, como poderia eu ou nós negarmos? Não, não podemos. Você consegue pedir perdão? Fácil ou difícil? Os solteiros aqui, filhos, fácil ou difícil? Ah, vocês estão se olhando, né? Muitos estão se olhando, que bom. Só não vale fazer assim, ó. Aí, pastor, bate agora, pastor, bate, porque ele precisa, ou ela precisa. Não, não vamos por aí, não, não é por esse caminho que eu estou indo. Tudo que eu estou falando de orgulho não é para a pessoa do teu lado, não é para o teu marido, não é para a tua esposa, não é para o teu filho. É para ti, é bem pessoal que nós estamos falando hoje. E nem é para te julgar e para te botar para baixo. Pelo contrário, é para você detectar esses sentimentos e lutar contra eles. É para isso que nós estamos falando a palavra de Deus hoje à noite. Tem pessoa que não confessa. Ela não abre a boca, ela não... Porque, eu estou me humilhando. Sabe, irmão, se nós não nos humilhamos voluntariamente... Se você não se humilha, você será humilhado. Se você mesmo não faz a ação contra ti, um dia alguém fará contra ti, ainda que seja Deus. Ainda que seja Deus. Quem se humilha, diz a palavra de Deus, será exaltado. Mas quem se exalta, será humilhado. Eu não sei como que vai fazer. Deus faz isso, cada caso diferente, mas Deus faz. Teve um homem que viveu ali pelo ano 400. Foi um líder da igreja cristã e ele disse assim, escute só. A confissão de obras más é o começo das obras boas. Esse homem foi um teólogo e filósofo, Agostinho. Diz de novo. A confissão de obras más é o começo das obras boas. Pensa bem nisso. O orgulho se manifesta quando a gente não sabe perder. Quando a gente também não sabe ceder. Ninguém gosta de perder. Você gosta de perder alguma coisa? Não, se você vai... Sei lá, os homens aí vão jogar um futebolzinho, tem uns irmãos que não gostam de perder, quase quebra a perna dos outros. Aí você cedeu. O nosso eu não gosta de perder. Mas na vida, às vezes a gente perde. Pais, ensinem os filhos a enfrentar perdas. Um dia vai morrer o gatinho do filho, o passarinho morre, ou outro animalzinho de estimação morre. Ensine, um dia lá na escola, tem o coleguinha que vai tirar nota melhor que ele. Se ele estava querendo disputar com alguém, ele perdeu. Perdas fazem parte da vida. Inclusive, um dia nós vamos deixar nossos filhos, esse é o ritmo natural da vida. Tem que ensinar eles a perder, desde pequenos. Porque o dia que tiverem perdas, eles não vão saber administrar isso. Mas o problema agora não é esse. O problema é quando tem perda e quer ganhar a tua... Inclusive, às vezes, fraudando uma situação. Não é orgulho. Eu tenho que ganhar de qualquer jeito, até fraudando. Até enganando, até roubando. Não é isso orgulho? Saber perder, irmãos. Mesmo entre nós, casais, eu já vi quanto é quebra de braço entre o casal. Vocês já viram isso? Alô? Viram, né? Em qual endereço? Dá o teu endereço aí. É no teu endereço. Às vezes tem quebra de braço lá. Pais e filhos, quebra de braço. Irmãos na igreja, às vezes estão fazendo quebra de braço. Irmãos, você tem que perder, perde. Não é abrir mão da verdade, é abrir mão do orgulho. Porque a verdade sempre será verdade. Mas abrir mão de orgulho. Não ficar ali lutando, lutando. Porque quanto mais luta, mais o orgulho cresce dentro de nós. Porque, de novo, tem aquele senso, eu não posso perder, não posso perder. Eu não vou ceder, eu vou argumentar, eu vou bater boca, eu vou enfrentar, enfrentar. Todo orgulhoso é teimoso. Todo orgulhoso é teimoso. Dizem que tem uma raça aí muito teimosa, né? Casualmente eu venho dela. Então essa raça tem que aprender a ser mais humilde. Não vai dar nenhum processo contra mim, porque eu sou dela. Né? Mas, irmãos, tem outro item. Que o orgulhoso sempre sabe tudo. E ele sempre tem razão. E cá entre nós, às vezes a gente gosta de meter o bico em tudo, né? Dar opinião para tudo. E aquela conversa que temos com alguém, ou no debate, a gente sempre quer ter a última palavra. Não é isso orgulho? Outros também sabem coisas. E tem outros que sabem mais que nós. Claro que sabem. E a gente não pode ter problema com isso. Ou se a gente, por exemplo, vem para a igreja. Ah, eu tenho que ter a melhor roupa. Por quê? Eu tenho que ter melhor automóvel. Por quê? Se tu tem, graças a Deus. Mas não tem que competir com ninguém. Eu já morei numa cidade. Uma grande cidade. E as pessoas lá competiam uns com os outros vizinhos. O seu vizinho comprava um carro novo. Eu tenho que comprar um carro novo. Melhor que o dele. Para eu passar por ele. Se o filho dele é bem sucedido. O meu filho tem que ser mais bem sucedido ainda. Para nós passar por eles. E esse clima. Clima de competição. No fundo, no fundo. É um orgulho para dizer. Eu sou mais do que você. Eu sou mais. Tu fica no teu lugar, porque eu passei por ti. Nós podemos e devemos crescer. Vocês sabem o meu pensamento sobre isso. Mas quanto eu mais cresço, nas coisas naturais, eu devo também crescer nas coisas espirituais. E um homem ou mulher adulto espiritualmente, vai saber cuidar do seu coração nas diferentes situações que aparece. Pode, às vezes, alguém ter um escorregão? Eu acho que sim. Não deveria, mas acho que acontece. De repente, tu vê Deus abençoando um irmãozinho aí, que diz, pô, mas Deus, e eu? Para, deixa Deus, não queira botar Deus no banco dos réus. Porque para o orgulhoso, até Deus vai para o banco dos réus, até Deus erra. Né? Porque o orgulho nada mais é do que uma idolatria a si mesmo. Deixa eu ler alguns versículos rapidamente para você. Está com a tua Bíblia na mão? Então abre aí, vamos lá em Provérbios. E pegue uma caneta e um papel, ou marque na sua Bíblia mesmo. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Isso tudo que eu falei aqui está escrito, tá? Só esses exemplos, as historinhas, não. Porque isso aí vai por conta do Espírito Santo na hora. Está gravado hoje aí, Trajano? Está gravado? Tá. Então vocês podem escutar ou pedir para alguém ouvir isso no nosso site, igrejadomover.org.br. Capítulo 15, versículo 33. Nosso assunto é a respeito de humildade e orgulho, mas eu estava enfocando no orgulho. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade vem antes da honra. Quem é humilde, logo depois será honrado. Aí no capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Você já pensou? Deus vai punir o arrogante? 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Se Deus disse, está dito. Nenhum orgulhoso vai ficar de pé, vai cair. Pouquinho adiante, no Provérbios 26, vá comigo lá. Provérbios 26, versículo 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Sábio aos próprios olhos, não é isso? Orgulho? Agora no capítulo 29... Pouquinho adiante. 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Qual é o caminho do mundo aí fora? A exaltação. Qual o caminho que Deus propõe? A humildade. Humildade não quer dizer, ó, pobrezinho, está de chinelo de dedo. Não é isso, humildade. Às vezes as pessoas, ó, o fulano é humilde, ou aquela família é humilde, falando de questão financeira. Não tem nada a ver com dinheiro, humildade. E nem orgulho não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o teu coração. Mas a palavra de Deus deixa tão claro, irmãos, a soberba do homem o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá a honra. Esse é o caminho de Deus. E esse é o caminho que estou te propondo nessa noite. Se em algum item tem se manifestado orgulho na tua vida, eu tenho que te pedir, em nome de Deus, corrige esse detalhe. Hoje é um detalhe, amanhã pode ser algo muito grande. Corrige isso. Não tenha vergonha de ceder, de perder. Você não está competindo com ninguém. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E ainda que você fosse o melhor membro dessa igreja, porque não tem como avaliar isso, ninguém tem. Ainda que você fosse o melhor membro, nunca poderia chegar e dizer, pastor, eu tenho meus direitos aqui nessa igreja. Não entendeu nada. Porque eu não tenho. Meu direito aqui, sabe qual é? Servir os irmãos com a palavra de Deus, com a mais pura palavra de Deus. Esse é meu direito, mas meu dever. Meu dever. Quando a gente tem que, tipo assim, dizer, eu isso, eu aquilo outro. Não é esse caminho que Deus propõe. Ou se em casa a gente tem que vencer os filhos, ou vencer a esposa vencer o marido. Não é por aí. Porque sempre que um vence, outro perde. E já está dividido entre vencedores e perdedores. Deus disse aqui na Bíblia também, em Tiago, eu só vou recordar vocês, diz assim, Deus se opõe aos soberbos, Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça a quem? Aos humildes. Dá graça aos humildes. É isso que eu estou te propondo. Aqui em Mateus capítulo 5, Jesus disse assim, eu só vou ler para você ficar máximo concentrado. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito é quem sabe, diante de Deus, Deus, eu não tenho direito nenhum. Lembra o cara da oração que foi lá na igreja? Graças te dou, ó Deus, ainda impõe a voz assim, né? Imposta a voz. Que eu não sou como esses pecadores aí da rua e aquele lá do fundo também. Não é por aí o caminho de Deus. Não é. O caminho de Deus é o caminho da humildade. O que eu posso fazer para servir os irmãos? O que eu posso fazer para edificar uma vida, um casal, uma família? Esse é o caminho de Deus. Humilde de espírito. A palavra ali é mais forte ainda. Diz assim, quem se considera miserável. Miserável é quem não tem nada. Deus, diante do Senhor, Deus, eu não tenho nada. Então quer dizer que o Senhor tem tudo, exatamente. O nada precisa do tudo. Esse é o caminho. E você pode ser o homem mais rico, usando as roupas mais finas, a mulher mais chique, e ainda assim ter um coração super humilde. E pode ser, de repente, o irmão ou a irmã que está com o sapato furado e super orgulhoso. Porque eu não estou falando aqui de condição social e condição financeira. Nós estamos falando de coração e de condição espiritual. Eu já vi muito irmão chegar num ambiente para orar e dizer, agora vai. Já viram isso? Eu cheguei, agora esse negócio aqui vai funcionar. Não entendeu nada do reino de Deus. Até aqui nunca teve pregador nessa igreja. Hoje vocês vão ver o que é um pregador. Esquece, isso aí não é de Deus. Pode virar as costas, embora não ouve esse cara. Porque é cheio de idolatria a si mesmo. Que é orgulho. A gente tem que vigiar o seu coração, cada um de nós. Tem alguma coisa, algum item particular que Deus falou contigo? Vamos falar com Deus um pouquinho? Vamos orar? E eu acho que a partir dessa palavra, vai voltar nos pequenos grupos, tá? Nas células, para vocês conversarem bastante mais sobre essa palavra ainda. Se alguém quer essa palavra por escrito, pode pedir. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos. Se alguém quer ouvir, eu já disse, na internet vai estar. E se alguém quer por escrito, nós te damos por escrito também. Com as referências bíblicas. Eu gostaria que só você e Deus e você falasse um pouco com o Senhor, é uma linguagem bem íntima. Eu não vou te pedir para orar em voz alta, porque nós sabemos também que nós não precisamos sair por aí destruindo a nossa imagem. Porque não adianta você orar em voz alta se isso não veio do coração. E Deus está interessado na linguagem do teu coração agora. Fale com o Senhor, se você é orgulhoso ou está orgulhoso num ponto, recua, porque esse caminho é de morte. A altivez de espírito vai levar à ruína, dizia o rei Salomão. Fala com o Senhor um pouco. Pode ser que ao sair daqui você vai meditar mais nisso. Ou vai ter que falar com alguém até dentro da sua casa. Deus abomina a arrogância de coração. E diz que Deus pune o arrogante. Não precisa passar pela punição. Se você muda o seu coração antes, a soberba abaterá o homem. Mas se você quer honra, passe pelo caminho da humildade. Se precisa pedir perdão a alguém, peça. Se precisa pedir perdão direto a Deus, peça. Se você gosta de bater boca e teima, pare com isso. Isso está te afastando de Deus e das pessoas. Se você endureceu o coração para uma pessoa, pede para Deus trabalhar em ti. A dureza de coração faz tanto mal para quem a tem. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço porque a tua palavra traz tanta luz, até mesmo para os nossos pontos de escuridão. Ilumina, Senhor, o nosso interior, ilumina nossa alma. Eu preciso disso diariamente. Eu sei que meus irmãos aqui, minhas irmãs também precisam disso diariamente. Nos ajuda, Senhor, a ter aquela postura de Jesus, que diz que ele estava na glória, ele tinha tudo na glória, mas se humilhou, se esvaziou, abriu mão da condição maravilhosa que tinha, se tornou homem. Ele foi humilhado nesse mundo. Deus nos ajuda a confiar em ti, mesmo quando temos perdas. E não deixa, Deus, nós pedimos e que nós também lutemos contra os sentimentos ruins, sentimentos que matam a alma, sentimentos que matam amizades ou relacionamentos. Nos ajuda, Deus, eu preciso, todos que precisam, pode dizer, me ajuda, Senhor. Eu ouvi a tua palavra e não quero ficar aqui só ouvindo, mas tomar uma atitude concreta. Num item particular, se necessário. Como disse aquele homem que te serviu lá no passado, que a confissão das obras más é o começo das obras boas. Se temos que confessar, confessemos, meus irmãos. Se tem que ir em casa pedir o perdão ou dar perdão a alguém também, demos isso. Se você tem sido bem sucedido, não coloca teu coração ali e nem pensa que isso foi só por causa de ti, não. O que é que você tem que do céu você não recebeu? Deus nos ajuda a ter as coisas no lugar das coisas e o coração em ti, Senhor. Não deixa nós misturar isso. Isso seria uma mistura mortal, uma mistura fatal, Senhor. Eu te peço, Senhor. Nos ajuda a ser humilde de espírito. Não pensemos nós, Deus, que o nosso andar contigo possa estar somando pontos a ponto de a gente. Então, Deus, agora não preciso mais do Senhor. Ou, Deus, eu estou acima da média aí. Não, Deus. Sabe aonde eu estou, Senhor? Aos pés da cruz do teu filho, carecendo de misericórdia. Eu não quero fazer oração, Senhor, de mim para mim mesmo. Eu não quero essas orações, Deus. Se você não quer, diz, eu também não quero, Senhor. Oração para me exaltar e para desprezar outros, isso é do diabo, isso não é do Senhor. Deus nos ajuda, sermos esses cristãos, cristãos de verdade, Pai, que são cada vez mais fiéis, mais obedientes, mas jamais querer usar isso como uma moeda para apresentar a Ti, como se o Senhor tivesse endividado conosco. Ou jamais usar isso, Deus, para fazer uma comparação com aqueles irmãozinhos mais fracos. Ou até o errante que chegou agora no nosso meio. Não, Senhor, não é por aí que eu quero ir. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda teu coração certo, o coração correto. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor não se torne nosso inimigo, porque o Senhor é inimigo dos orgulhosos. A tua palavra diz que o Senhor resiste, o Senhor se opõe, o Senhor enfrenta o soberbo e o Senhor derruba o soberbo. Eu quero te ter, Deus, lutando ao meu lado e a favor de mim. Por isso me dá o coração certo. Assim nós oramos nessa noite. Eu te peço, Deus, tudo que o Senhor quer mudar em nossa vida a partir desta palavra, eu te dou a liberdade, mais do que a liberdade. Eu te digo, eu necessito, Senhor. E todos que necessitam de serem trabalhados nesse assunto de hoje à noite, você pode dizer, Deus, eu necessito, eu careço do teu agir em mim. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém. Eu preciso. Você precisa? Esse é o caminho de Deus. Porque nós nunca podemos pensar que nós já chegamos à condição de Deus. Volto a dizer, isto é fatal, é mortal. Eu preciso, Senhor. É por aí que Deus se move a nosso favor. Porque com o orgulhoso Deus se move também, mas contra ele. Lá no livro de Hebreus diz que é coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Deus estraçalha. É, Deus quebra. Porque até o seu quebrar é um ato de amor para ver se a pessoa se humilha. Mas eu quero ter ele a meu favor. Tudo vai depender da condição aqui de dentro.